mim é uma experiência. Paranita Lama. Fazer aborto dentro do seu próprio corpo. Elas têm tanta coragem de tirar um ser vivente dos seus ventres, apoiado por esses homens levianos, desumanos, porque eles esqueceram que a mãe deles não abortaram ele. Fazer aborto dentro do seu próprio corpo. Elas têm tanta coragem de tirar um ser vivente do seu ventre, apoiado por esses homens levianos, desumanos. Eles esqueceram que a mãe deles não abortaram eles. As mulheres levianas, elas são desumanas, não devem ir pra cama pra fazer aborto dentro do seu próprio corpo. Elas têm tanta coragem de tirar um ser vivente do seus ventres. Elas esqueceram que a mãe delas não abortaram elas. Elas esqueceram que a mãe dela não abortaram ela. Se ela não quer ter um filho, evite os homens. Não vá pra cama, entre na onda do sapatão, pra não matar um ser vivente dos seus ventres. Humana, não deve ir pra cama pra fazer aborto dentro do seu próprio corpo. Elas têm tanta coragem de tirar um ser vivente dos seus ventres, apoiado por esses homens leviano, desumano. Eles esqueceram que a mãe deles não abortaram eles. Elas esqueceram porque a mãe delas não abortaram elas. Se ela não quer ter um filho, evite os homens. Não vá pra cama pra não matar um ser vivente do seu ventre. As mulheres levianas, se elas querem gozar, não goze na cama. Toma um copo d'água e pare de gozar, para não matar um ser vivente do seu ventre. Abrindo tango lindo, dá com vento, tango, tango, lê com tingo, tango lindo, dá com bico, tango, tango. Se elas querem gozar, não goze na cama. Toma um copo d'água e pare de gozar, para não matar um ser vivente do seu ventre. Apoiado por esses homens leviano, desumano, eles esqueceram que a mãe deles não abortaram ele. Oiê. Visita a favela, vê tanta gente na miséria, não faz nada por ela. Um pé de ilusão sobre a janela. Pá, pá, pá, pão, tá papando meu pão. Pá, pá, pra lá, pá, pá, pra cá. O mato tá queimando, o pó tá molhando, o fumo tá fedendo. Eu quero é incenso, e aí vem gente. Eu ando nesse mundo de meu Deus. Não pude imaginar que a ilusão estava lá. Pá, pá, pá, pão, tá papando meu pão. Pá, pá, pra lá, pá, pá, pra cá. Nesse mundo de meu Deus, não pude imaginar. imaginar que a ilusão estava lá. Maria Joana falou: eu quero é incenso, que o Papa vem aí pra queimar seu incenso lá no camarim. O mato tá queimando, o pó tá molhando, o fumo tá fedendo. Eu quero é incenso, que aí vem gente. Eu quero é incenso, que aí vem gente. Eu abro a janela, vejo tantas coisas belas, um pé de abacate sobre a minha janela. Papá, papão, papá no meu pão, pá pra lá, pá pra cá. Eu quero é incenso, que aí vem gente. O papa visita a favela, vê tanta gente na miséria, não faz nada por ela, um pé de abacate sobre a janela. Ah, vamos dar um bode aí porque eu não aguentei. Central, são todos raçudo, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo de graúdo. Povo da América Central, são todos raçudo, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo de graúdo. Oh, estremeu, estremeu, estremeu, estremeu, oh, estremeu. Central, são todos raçudos, Não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo de graúdo. Não tem medo de barulho, não tem medo, não tem medo, não tem medo de garoto. Oi, ela, oi, ela. Porque a razão de nós americanos da América do Sul, não viajamos para Cuba, não viajamos para Cuba, para tirar as dúvidas dos jornais americanos que tanto critica Cuba. Oh, oh. Porque a razão de nós americanos da América do Sul não viajamos para Cuba para tirar as dúvidas. Jornais Universal, que tanto critica Cuba. Os jornais americanos, que tanto critica Cuba. Falando sobre Fidel Castro, homem revolucionário da América Central. Falando sobre Fidel Castro, homem revolucionário da América Central. Americano, que tanto critica Cuba, que tanto agita Cuba, falando sobre Fidel Castro, homem revolucionário da América Central, o bem-estar da sua terra natal, Havana sua capital, universal, tão linda, tão bela, como ela, negrita, mulatita, cubalita. Malha, nega, malha, malha sem parar. Oh, menina, mangel, menina, galera. Oh, povo da América Central, são todos raçudo. Não tem medo de graúdo, não tem medo de barulho. Porque a razão de nós americanos da América do Sul não viajamos para Cuba para tirar as dúvidas dos jornais americanos, que tanto critica Cuba, que tanto agita Cuba, falando sobre Fidel Castro, homem revolucionário da América Central. Ó bem-estar da sua terra natal, Havana sua capital universal, tão linda, tão bela, como ela, negrita,